Um grave acidente resultante da imprudência do motorista ao desenvolver alta velocidade na Avenida João Ricieri Marã, já nas proximidades da Prainha de Três Lagoas, foi registrado por volta de 16 horas e 5 minutos deste domingo. Segundo informações, o Verona com placas de Cascavel era conduzido por Sandro Santos da Silva. Ele e Wesley Diniz Ribeiro, de 21 anos, estavam a caminho da área de recreação da Praia de Três Lagoas quando acabaram sofrendo um acidente gravíssimo. O veículo em alta velocidade saiu para a esquerda. A frenagem demonstra o quão alta era a velocidade, mais de 50 metros a marca no asfalto. O veículo arrancou postes de concreto da cerca e acabou capotado. Populares que presenciaram o acidente socorreram as vítimas. Como o calor era muito intenso, estes populares providenciaram lençóis e capas de colchão para proteger as vítimas, fazendo sombra até a chegada dos socorristas, que encaminharam tanto Sandro quanto Wesley para o pronto-socorro do Hospital Municipal com ferimentos considerados graves, mas sem risco de morte. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.